Isso fala de suas praias belas e diversas áreas, centros e convenções, ações monetárias, papéis pagam coquetéis em hotéis diárias, bacanas, sacanas em canas universitárias, malas e mulas em rodoviárias, situações diárias, Mastercard lembra Madagascar, Ilhas Canárias, na orgia da magia, lua brilha nu e solitária, o perfeito lugar pra realizar vontade imaginária, as velas, veleiros no lenço do imenso mar, madrugas, dunas e casa noturnas pra relaxar, turísticos, pontos, contos, encontro espetacular, turnês, rolês, apês na beira-mar pra desfrutar, é chique, majestique, suíte, drink, resort, biscate em boutique, chique ou inside de laptop, turista investiu a vista e quer visto no passaporte, incomodam e emanjar com lancha, jet ski, esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, a flor é noia. Demodê, ninguém vê o que é real. Do chique vão no palpite na enquete do cacau. Principais ações, custom money. Patrocino, manipulo, prendem, corrompem os homens. Oh, as ruas me falam que não são somente praia. São quebradas, casas, morros, becos e áreas. Reduto dos artistas, dos guetos terroristas. Corre, corre com chofer, tumulto com cambistas. E assim, mentam muros não só de construções. Lá vai o Newton e a tropa em suas incursões. Decepção, Ilha Bela é só em televisão. Gringo vem de avião e desemboca na ilha do esgoto. Nem me vê continente ré, tipo outro povo. Tá mó sufoco, cemitério aqui tem de rodo. Então vai embora, uou. Moleque agora pra dormir não tem hora. Lendas, contos, mitos e outras histórias. Enfim, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. A flor é noia. Bem-vindo!